Contato 3305, pode bater 2509 após o TAP. Obrigado, 3305. Muito obrigado, 3305. Salvador Gol 604. Comunidade lá na proa de Cotir. Pode. Aguardando. Instrumento Fortaleza 370, posição 4. Aguarde autorização. Marcamos, tem a saída? Ainda não. Obrigado. Zero alinhar e manter. Alinha e manter na 3, obrigado. Não foi autorizado por aqui devido a um Boeing 727 da Total no rumo oposto. Chame Recife na frequência 1-2545 e alternado 1-26-85. Entendo, 2545-26. Obrigado, boa noite. Boa noite. Controle Web 5748, estabilizado nacional. Web 6748, completa aproximação, torre 18-6, temo posto. Completa, aproximação 118.6, obrigado. Tan 3305, livre ILS, desça para 2000, informe estabilizado. Vamos lá, estabilizado no ILS para 2000, Tan 3305. Zero, autorizado decolar, 080 graus, 12 nosso. Livre decolagem, pressão 0, chanel 63.0. Poxa, Xenair 6313, prossigo táxi via Alfa e Juliette, porção 05, Fationa. Alfa Juliette, 05, Fationa. Não, está mandando no 889, pronto, bom. Vou no 889, mantém o ponto de espera. Mantenho no 889. Meia de 2 horas e 20 minutos. 10, vou no 604. Táxi, ponto de espera no zero, voo no 604. Zero táxi, vai custar 317. Então, desculpa, 31.2, autorizado táxi, ponto de espera, pista no zero. Ele está com a câmera no zero, 6748, autorizado pouso, 080 graus, 139. Livre pouso para o 6748. 604, não escuta, cópia. Prossiga. 604, Fortaleza está autorizado, nível 370. Eu fiz o 19, aerovia. Equadão no zero com curva esquerda, na subida Momo, após Cogbu e após Froti. Aciona 5435, controle 119, decimal 35. Cruzeiro Fuca, Oceano M3, 1-0. Cruzeiro Fortaleza, Pizulu 1-9. Pista 1-0, na saída Momo, primeira esquerda, depois de Momo e Kong, depois de Frot, 5435, 7935. Gol fixo intermediário Cogbu, Kilo Oscar, Golf Bravo Uniforme, Cogbu e Frot. Cogbu e Frot, afirmo. Maia do 604, no 04, chame pronto, pushback. Afirmo. Autorizado, Aracaju, Oceano 6390. Autorizado, Oceano 6390, muito obrigado. 989, autorizado a linha em manter. A linha mantém igual no 889. Xener 6313 no solo 14, libere a direita, livre táxi. Confirmou. É o Web 6748. No solo 14, libere a direita, chame antes da Juliette. Libera a direita, chama antes da Juliette, Web 6748. Voo no 889, autorizado a decolar. 080 graus, 13. Autorizado a decolagem, voo 1889. Pronto, tá, 3152. Confirme. Mantenha o ponto de espera, tá, 3152. Mantenha o ponto de espera, 3152. Reportante da Juliette. 748. Salvador, boa noite, total 9907, NX2. Salvador, boa noite, total 9907, X-Ray. Boa noite, total 9907, identifique, chegada bom, lista para 2.000 pés, ajuste padrão, autorizado ao final de leste, informe estabilizado. X para 2.000, autorizado, a bombe, ajustarei estabilizado no leste. Tá 3305 estabilizado. 3305, chame agora a torre 186, tem um pouso. 186, até decolagem, 305. Los 17, chame o controle. Controle, gol 1889, decolou 17. Chama o controle 1889. Controle, boa noite, gol 1889. Boa noite, gol 1889, contato radar, vou para o nível 360, autorizado para o Adelida. 360, autorizado para o Adelida, o gol para o solo? Web 6748, antes da Juliette. Seria o 6748? Desculpe, 6748, antes da Juliette. Prossegue via Juliette para o portão 03, web 6748. Não, pode alinhar, 311. No 52, após o. Depois da companhia pousar, autorizado a alinhar e manter. Tantra 3305 no Solos 21, libere direita, até antes da Juliette. Libertax até antes da Juliette, 3305. Zona 52 autorizado, decolar 080 graus 129. Boa noite, gol no 076, identifique, foi na proa de Itape, deixa para o Zigo 050. Santos 305, autorizado ingresso. Ingresso pro 07. Ingresso pro 07, Santos 152, decolou 23, chama em controle 119, decimal 35. 1935, grato, Vanessa. Boa noite, hotel 3152, cruza 1700, saída da PUCA. Boa noite, hotel 3152, contato radar decolagem, suba para o nível 330. É São Paulo 330, 3152. Golden 889. Ai, desculpa. Golden 889, chame de equipe na frequência 125.1 e alternado 133.25. Golden 889, Recife, frequência 12251 e alterna 13325. 186, ajuste no 10 no 3 padrão, bom voo, boa noite, 1604. 1086, 1013, muito obrigado, boa noite. Rio 5972, identifique, chegada bom, desça para 4 mil pés, o ajuste padrão. 4 mil pés, ajuste padrão, Rio 5972. Gol 18, correção, gol 076, autorizado final IRS, desça para 2 mil pés, informe estabilizado. Para 2 mil, autorizado IRS, desça no 0, chamada estabilizado, gol 076. Sol 9907, completa aproximação, chame torre, frequência 118, décimo meia, termo posto. 786, boa. Boa. Torre Salvador, boa noite, total 9907. Manda algum 604, boa noite. Total 9907, chame passando Simbra. Tomarei. Gol 9604. Autorizado, decolar, 090 graus, 139. Autorizado, alinhar e decolar, 190, Gol 604. Boeing 737 da Gol, ingressando para decolagem, total 9907. 07 está certo. Zebra. Ciente, aguarde autorização de pouso. Guardado. Trezima 52, chame Recife, frequência 12545 e alternado 12685. 2545, alterno 2685, grato, boa noite, boa noite. Boa noite. Autorizado pouso, 080 graus, 129. 7, livre pouso para o total. Gol no 604, decolou 30, chama controle, boa noite. Qual frequência de controle? 199.35. 1935, tchau. Salvador, aquele cordial do gol 1604. Boa noite, gol no 604, contato radar, suba para o nível 370, saída Momo. 370, gol. Solos 32, livre à direita e táxi via Alfa e Kilo, parte 3. Posição 06, total 9907. Alfa, 540, Guarulhos. Sua 747, tá pronto, cópia? Pronto pra cópia, web, 747. 747, Guarulhos, nível 340 autorizado, aerovia Pesulo 21 até Trive, Tango Romeu Índia Vitor Índia, Trive, após direto Poços, por parte de Lima, decola da 10 com curva direita na subida Arbor, Alfa Romeo Bravo Oscar Romeo Arbor, após direto Elefa e após vai prosseguir direto posição Sagaz. Aciona 5443, controle 119.35. 340 para Guarulhos, via Aperzulo 21, até Tripe, após Poços, a parte acima, decola da 10 com curva direita, saída Arbor, direto Inessa e após direto Sagar. 1935 controle, 5443 o transponder, o web 6749. 6747, correto, chame pronto no 03. 747, tá bom. Solo, Salvador, Oxanem, aqui é 3 no 3. 3 no 3, prosseguir. Copia. 360, Guarulhos, está autorizado, Oxanem, 3 no 3, Aperuísque 50, aerovia, decolada 10, com curva direita após decolagem na subida da El, após Leda e após Eudes, aciona 5444, controle 119.35. Para Guarulhos, no 360, via P. Whisky 50, decola pista 10, boa direita, Leda, após Leda, Eudes, 5444, transponda 1935, controle, Oceania 6313. E pronto, pontão 05, Oceania 6313. Chamará o Oceania 6313. Localizador Glide, baixar a travada FIS, 0. 076, completa aproximação, torre 186, tem o meu posto. 186, zero colagem. Torre, Salvador, boa noite, gol 1076, sinal, baixar a travada FIS, 10. Boa noite, avistado, autorizado pouso, 080 graus, 129. Livre pouso, 1076. 150. Chame Recife, frequência 12545 e alterna 12685. 2545, então 2085, 604, boa noite. Boa noite. Rio 5972, está livre leste para 2000, informe estabilizado. Para 2000, reporta estabilizado.